Quando digo que te esqueci, não falo com a voz do coração. Ele sabe que continuas aqui, presente em minha solidão. Às vezes digo que te esqueci, tentando enganar o meu pensamento. Mas só aumenta o meu sofrer, eu não consigo te esquecer um só momento. Como esquecer um amor que deixou em mim raiz? Foste tudo em minha vida, mas tua partida me fez infeliz. Como dizer que esqueci? Sinto o coração doente ao ver-te presente em minha saudade. Te esqueci, tentando enganar o meu pensamento. Mas só aumenta o meu sofrer, eu não consigo te esquecer um só momento. Como esquecer um amor que deixou em mim raiz? Foste tu, mas sua partida me fez infeliz. Como dizer que esqueci? Se não é essa a verdade, sinto